Deixa-me tocar esse manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Se você ainda não tem esta luz, cobre-te com o manto que foi disputado lá na cruz. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Temos um Deus que é Jesus. Eu conheço a sua força e também a sua luz. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me tocar em seu manto, Senhor, para que eu possa sarar. Deixa-me